Aí para Ricardinho. Tenta a penetração. Lindo toque para Kleber. Toca para trás. Edilson no gol. Que toca para trás para Edilson, que vem dar um tapa na bola e sai para o abraço.